temos carta. Yes! O que chegou? Achou a foto num baú. Vovó dançando com um canguru. Ou será que eu vou cozinhar a receita que a titia me enviar? Será a história que alguém ouviu de um macaco que submergiu? Eu vou rir ao ver meu amigão que só pula corda com um girafão. O que chegou pra mim? O que chegou pra mim? Vai ser tão bom poder retribuir. Yeah. E os meus amigos vão dizer assim: o que será que chegou pra mim? O que chegou pra mim? O que chegou pra mim? Me diz agora. O que chegou pra mim? Eu vou ver o que chegou pra mim.